da sua vida está se afastando. Jesus está voltando e o mal te inflamando. Perdeu autoestima, grande personalidade, mano, que vaidade pede necessidade. Misericórdia de Deus que ilumina o seu caminho. Intertido no vício, vai tomar tiro. Conhecido como funça, você só enrola, vendendo seus artigos por causa de esmola. Cocaína, haxixe, o 12 do mundo. Gira de vagabundo, tampa acesso, cova sem fundo. Na Holanda, maconha é usada para fins medicinais, mas no Brasil, parceiro, cada tempo corre a mais. Holanda, primeiro país a legalizar a prostituição. Brasil, prostituição é manipulação. Fora dos bons, fora de mim, fora de foco. Mas no culto histórico, o homem extrai o óbvio. E a malignidade se alastra pra todo lugar. Na cadeia, na favela, pra quem escandalizar. Se eu disser pra você dar um break de fumar, você vai aprovar, mas depois vai se desviar. Desesperar, se entregar na mão dos Loki, que churra o seu dinheiro e quando fuma te dá toque. Barraco de madeira, esgota céu aberto. Essa é a realidade dos que se julgam espertos. Fora nessa vida, a consequência do pecado, que gera dúvida, medo, morte, que é do diabo. Não adianta acabar com a violência, cria projeto, cria presídio, é passatempo. Não adianta matar bandido, porque amanhã nascerá outro grupo de perigo. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Pastores que não dá conta das ovelhas, prosperidade prega, é só dinheiro na mesa. E o mundo na ilusão querendo a salvação, só a graça de Jesus para salvar essa nação. Traição, corrupção e o tal do mensalão. Arquitetura do demônio caiu uma pá de vacilão. Partido que era forte hoje, manipulado, enganado, acabado, judiado. Quem tem, tem, quem não tem fica sem nada. Cadê os direitos iguais aí? Virou palhaçada. Eu quero ver quando Jesus voltar. Vai ser só loucura, você pode acreditar. O príncipe desse mundo roda até os destaques. Morte de sabotagem e Tupac. Morte de Osama Bin Laden.